Ela desce, sobe, tem a xereca de mola. Ó, vem. Ela desce, sobe, tem a xereca de mola. Desce, desce, vai gostosa. Sobe, sobe, vai gostosa. Desce, desce, vai gostosa. Sobe, sobe, vai gostosa. Ela desce, sobe, com a xerequinha de mola. Ó, vem. Ela desce, sobe, com a xerequinha de mola. Desce, desce, vai gostosa. Sobe, sobe, vai gostosa. Desce, desce, vai gostosa. Sobe, sobe, vai gostosa. Mais uma do RT, tô lançando a nova moto. E se é de tipo pai, hoje ele tá mais foda. Essa daqui é envolvente, pra novinha que tem bola. Então vai. Sobe, sobe, sobe, sobe, vai gostoso. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, vai gostoso. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, vai gostoso. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, vai gostoso. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, vai gostoso. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, vai gostoso. Ela desce, sobe, tem a xereca de mola. Ó, vem. Ela desce, sobe, tem a xereca de mola. Desce, desce, vai gostosa. Sobe, sobe, vai gostosa. Desce, desce, vai gostosa. Sobe, sobe, vai gostosa. Ela desce, sobe, com a xerequinha de mola. Ó, vem. Ela desce, sobe, com a xerequinha de mola. Desce, desce, vai gostosa. Sobe, sobe, vai gostosa. Desce, desce, vai gostosa. Sobe, sobe, vai gostosa. Mais uma do RT, tô lançando a nova moto. Esse é DJ do pai, hoje ele tá mais foda. Essa daqui é envolvente pra novinha que tem mola. Então vai. Sobe, sobe, sobe, sobe, vai gostoso. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, vai gostoso. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, vai gostoso.